ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. 11 horas 23 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325 e também pelo 992042222. Você pode participar desse bate-papo enviando a sua pergunta. Essas duas meninas estiveram aqui alguns meses, acho que não foi dois meses, mas estiveram algum tempo atrás, algumas semanas atrás aqui no programa, fizeram o maior sucesso e por isso a gente convidou e elas estão de volta. E hoje a gente vai falar. No dia que elas estiveram aqui, a gente falou sobre vários temas. Fizemos uma grande salada aqui, falamos de muitas coisas. Hoje a gente vai ficar, tentar pelo menos ficar no tema específico que é infância. Estou recebendo aqui a Vivian Nogueira e a Juliana Caldeira. A Vivian é especialista em psicopedagogia e a Juliana é psicóloga. A Juliana já esteve aqui há duas semanas com o pessoal lá do Bom Pastor. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui participando do programa Expresso. Prazer é nosso. Muito obrigada. Vivian, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, bom dia Antônio Cláudio, bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, ligadinhos aí no rádio. Eu quero começar com a perguntinha mais básica de todas: qual é a importância de ser criança, qual é a importância de viver intensamente esse período de ser criança? Quem vai me responder? Bom, Antônio Cláudio, eu falo muito isso hoje, nos dias atuais que nós estamos, que existem as crianças que são adulto miniatura. Que eles deixaram de ser crianças porque a família, às vezes, tem que trabalhar, tem uma criança, uma outra, um irmão mais pequeno, e passar essa responsabilidade para a criança que é maior, que seria o mais velho. E o que está acontecendo? Essa criança, ela está pulando as fases de desenvolvimento dela. E isso pode acarretar sérios problemas, como quando ela estiver na adolescência, e drogas, pode acontecer dela estar com uma ansiedade muito grande, que aí já abate a autoestima, uma depressão, um suicídio, que nós estamos vendo aí que está em alta. Sim, né? Então, a importância do brincar, ela traz vários benefícios para a criança. Tá, então hoje as crianças estão, não todas, mas uma grande parte, pulando essa fase, né, Vi? Sim. Ela não está sendo mais criança como a gente era lá nos anos 80, nos anos 90. Sim. Em que a gente brincava na rua até 10 horas da noite, a gente estava jogando bola na rua. Isso a gente já não vê mais, né? As crianças, elas estão tomando responsabilidade, ou os pais estão empurrando responsabilidades para essas crianças, é isso? Sim, é o que nós estávamos falando, né, eu e a Juliana, nós estávamos comentando há dias atrás, que assim, eles estão deixando de ser criança porque muitas vezes os pais passam para eles essa responsabilidade, que é do cuidar daquela criança, que é, olha, agora é o momento, você... Entendemos que eles precisam saber. Olha, agora é o horário de você arrumar a cama. Sim, nós temos que fazer isso, com certeza. De dar responsabilidades, mas responsabilidades do dia a dia. Não a responsabilidade de estar educando, né? Porque aquela criança, ela vai passar a maior parte com o seu irmão. Então, a referência para a criança menor não vai ser o pai e a mãe. Tá, ela tem a responsabilidade de educar o irmão mais novo. Sim. E às vezes até a responsabilidade de cuidar da casa. Sim, e a maioria das vezes, né? Com certeza. E assim, nós falamos assim, a gente sabe que o mundo de hoje, Antônio Cláudio, ele teve uma mudança muito brusca, né? Que é essa mudança, que os pais precisam trabalhar, porque nós vivemos num mundo capitalista. Sim. Mas o que está acontecendo? Os pais não estão vendo o tanto que isso está prejudicando ali o ambiente familiar para que essa criança possa ser um indivíduo para a sociedade. É uma situação difícil de ser resolvida, né? Sim, porque a família muitas vezes, Antônio Cláudio, a família, ela não vê aquela criança como criança. Ela já quer dar uma responsabilidade de adulto, que é essa fase do cuidar. Uma criança de 8 anos cuidar de um de 4, ou de 12 anos cuidar do irmão, porque o irmão tem 4, não existe isso. Nossa, eles, principalmente porque existem leis, né? Dentro do ECA, a gente sabe que precisa ser seguido. Ah, às vezes pode falar assim, ah, a Vivian tá falando, mas como que eu vou fazer? Eu não vou poder trabalhar. Vai sim. Eu acho que a família, ela tem que se organizar, sentar com essas crianças e estipular um horário para que essas crianças, elas podem ter o convívio social e ambiental. Porque, infelizmente, no mundo que está vivendo hoje, as crianças, elas estão passando a ter uma depressão muito mais cedo. Então, a depressão na infância é muito grande, né, Juliana? A gente vê muitos casos aí, né? Muito, muito. E aí a depressão, ela é até por essa pressão, né? Porque, como a Vivian até disse agora mesmo, a questão dos pais trabalharem muito e chegarem em casa, estarem cansados, assim, não às dá vezes atenção. Não dá atenção pelo fato de estar cansado, né? Então a criança sente falta. E muitas vezes essa criança, ela quer fazer o quê? Quer chamar a atenção desse pai através de um comportamento inadequado, né? Então, assim, onde geram esses comportamentos, essa falta, às vezes, muitas vezes, de limite, né? Porque muitos pais, por estarem cansados, se tornam pais permissivos, né? Porque para se livrar logo daquela situação, para se livrar da criança ficar insistindo, ai pai, eu quero isso, ai pai, eu quero aquilo, vai e dá para a criança, né? Ela não estimula essa criança a ganhar aquilo por algum mérito ou algo assim. Não é uma conquista, não, né? Não é uma conquista, já fornece ali, já dá de mão beijada, vamos se dizer, né? E outra coisa que eu observo, acho que a gente até chegou a falar no outro programa, o que tem muito nos dias de hoje, infelizmente, é os pais chegam em casa no final da tarde, tem lá os seus 10, 15 minutos com os filhos, mas é no celular, né? No celular, exatamente. O pai, o filho tá brincando com o pai tá brincando com o filho, a mãe que seja, mas tá, é filho, é isso mesmo, conversando no celular com um amigo, com uma amiga, no grupo de WhatsApp. É. A questão da área tecnológica, né? É o digital, é o que a gente fala, é educação digital, né? Muitas vezes os pais, para também, até pelo fato deles, a gente tá num mundo muito conectado, né? Hoje em dia as pessoas não vivem sem celular, sem WhatsApp, sem rede social, né? Então, assim, as questões, os papéis estão invertendo um pouco, as prioridades mudando, né? Deixa de ter um convívio social, familiar, num ambiente familiar, para ter um convívio digital, né? Ao mesmo tempo que aproxima, eu falo, a tecnologia, o celular aproximam as pessoas, né? Porque às vezes você consegue falar com uma pessoa que tá do outro lado do mundo, né? Ela distancia das pessoas que estão próximas, né? Ela te aproxima do cara que tá lá no Japão, mas te distancia do filho que tá do seu lado. Do filho que tá do seu lado. Então tá aí a importância de parar e observar, para esses pais observarem, o que eu tô fazendo? Será que eu tô ficando muito tempo no celular? Será que eu tô dando atenção devida pro meu filho, né? Para poder observar, às vezes, o comportamento dessa criança, como que está a saúde emocional dessa criança, desse meu filho, né? E a gente tem muito isso hoje, essas crianças com problemas emocionais, porque justamente estão pulando essa questão de viver a infância e não ter atenção ou carinho dos pais. Isso é comum no trabalho de vocês? Sim, muito. Muito. Muito. E é muito mais do que o normal, Vivian? É muito mais do que o normal. É o que a Ju acabou de falar, eu vou complementar. Essa parte de conectados, muitas vezes os pais cobram dos filhos, mas eles estão fazendo, porque o modelo do filho são os pais, é aquele ente que tá ali na casa, não ambiente, porque o ambiente familiar é o que preza muita coisa ali. Ele que vai dizer, tanto é que existem vários testes que nós fazemos, um é a anamnese, que a gente conversa com os pais desde a concepção daquela criança, como que foi feita, se ela foi bem-vinda, porque muitas vezes acontece da família, ai, nossa, o que aconteceu, eu engravidei, mas eu não queria, tal. Não estava no planejamento. Isso, acontece, mas a criança, ela é perceptiva e muito, ela percebe muito esse andamento que existe. Então, o emocional dela é um dos casos mais gritantes, porque ele passa a demonstrar ali no aprendizado, a demonstrar no comportamento. E o que acontece? Os pais deixam de ver. Essa questão da modelagem, né? porque muitos pais às vezes falam gritando com a criança, xingam, falam palavrões, né? E cobram da criança não fazer isso. Não faça isso, é. Né? Ou seja, ela tá tendo um modelo ali e ela vai repetir esse modelo. Claro. Né? Infelizmente. Então, a gente tem que observar mais a forma que você tá criando seu filho, a forma como que tá o seu ambiente familiar, como que tá sendo essa estrutura, né? Porque é a partir dessa formação na infância que você vai tornar um adulto, né? A gente às vezes tem adultos cheios de traumas, cheios de manias, preconceitos, né? De preconceitos. É, nasce tudo nessa fase, né? Desenvolve tudo na fase da infância. É. Mas e, né? Como seria essa educação ideal? Como seria essa educação, não, essa infância ideal nos dias de hoje? Dá pra gente traçar um perfil ou seria muito difícil? É complicado a gente traçar um perfil. Um perfil, assim, a ser seguido, né? Mas a gente tem questões que tem que ser obedecidas, né? Porque a gente tem, a criança passa por quatro fases, que seria o sensório motor, que é de 0 a 2 anos, é onde ela vai estar descobrindo o mundo, vai estar se descobrindo, né? E assim, muitos pais muitas vezes não dão estímulos a esta criança, porque fala assim, ah, ele não entende ainda, ele não sabe. Mas a criança entende, a criança ela sabe o que está acontecendo. Sim. Né? E... 0 a 2 anos, a gente está falando de bebês. Sim. Então aquela história de brincar com bebê é importante. Com certeza. É bobeira, não. Como nossa, gente, como não? Criança não entende nada, para ficar falando com o quê pro não. bebê. É o estímulo, é importante, né? A gente fazer isso. Tem que estimular. Ele realmente, às vezes, não vai estar entendendo o que você está querendo dizer. Mas a criança, você já está estabelecendo um vínculo, você está estabelecendo o emocional, às vezes, no amamentar, né? A importância de estar olhando dentro do olho da criança para estabelecer esse vínculo emocional, que né? Vai confiança. Tá conversando. Porque a criança, ela sente segurança naquele momento, é uma troca, que seja a amamentação no peito, né, a materna, ou a amamentação que a criança, às vezes, a mãe não consegue amamentar no peito e amamenta por mamadeira, né, mas a importância de ter esse momento, esse vínculo, né, estabelecer isso, de conversar com essa criança, de estimular, né, de brincar com ela nessa fase, é muito importante. Isso é importante, do 0 aos 2, e depois, Juliana? Depois a gente tem o período pré-operatório, né, que vem de 2 a 7 anos. É onde a criança... Pré-operatório? Por que esse nome? Pré-operatório? Pré-operatório. Então, ele vem de Piaget, né? Ah, nós tá. temos vários teóricos, Piaget, Vygotsky, Vallon. E assim, a maioria segue Piaget. Vygotsky, e ele pensa diferente um pouco, mas ele entra dentro de Piaget. E quando fala, igual a Ju falou, sensório motor, ele quis traçar as fases que a criança precisa estar. Que é isso muito, quando a gente vai estar fazendo uma atividade, a gente vai seguindo, traçando se essa criança está dentro desse perfil. Porque se ela não está, ela deve estar com alguma defasagem que ainda não foi acentuada, então, que acontece. Como tem que estar essa criança? Né? Então, dá pra gente dar uma resumida, pelo menos? Nesse período pré-operatório, que seriam de 2 a 7 anos, é o período a que a criança vai iniciar a fase da creche, a fase pré-escolar, né? Onde vai ocorrer esse desenvolvimento. E aí tá a importância do acompanhamento desses pais, de serem pais observadores, de irem na escola, perguntar como que o filho tá, o que que tá acontecendo, como que tá sendo o desenvolvimento dele, porque é nessa fase que a gente vai observar uma dificuldade de aprendizagem, sim, um transtorno ou algo assim. E, né? E acompanhar não só lá no período escolar, é o que a gente pede muito para os pais, porque quando vem alguma criança com alguma dificuldade, eles têm que acompanhar não só na escola como em casa, porque em casa essa criança ela vai estar com tarefas para casa, vai ser importante para a criança porque vai trazer segurança para ela da família estar junto fazendo com ele, ele vai se sentir mais seguro, vai estar tirando as dúvidas, ai, mas eu não entendo, porque vai ter pais que vai falar que não entende. Eu concordo, muitas coisas que chegam ali, às vezes você não entende, mas assim, buscar informações, mandar bilhete, ter uma agenda ali, olha, professora, hoje o Joãozinho não conseguiu fazer a atividade. Trabalhar em conjunto com a escola. Sim, a escola famílias e escola tem que estar junto, né? Nós fizemos uma palestra esses dias também lá na Alice Altran, o tema nosso foi família e escola, para abordar a importância da família e escola estar junto, porque isso traz segurança não só para o aluno, como para a escola e para a família. Sabe uma coisa que me preocupa, Vivian e Juliana? Eu vejo muitos pais hoje em dia, nessa fase que você falou, de 2 a 7 anos, que além da criança estar na escola normal, aí coloca a criança no balé, coloca a criança para estudar inglês, coloca a criança no esporte, coloca a criança no judô, natação. Isso é correto? A gente pode fazer isso? Ou aí, é um exagero demais? Muitas crianças se sentem sobrecarregadas em relação a isso, né? Porque eles são muito novos, muito pequenos, às vezes para estar entendendo essa responsabilidade, essa questão de cumprir horário, de ter essa uma rotina, né? Então, muitas vezes, qual que é o erro dos pais? É achar que a criança tem a mesma capacidade que ele, que é adulto. Eles deixam de ser criança nesse momento, porque o momento que eles podiam estar com um amigo brincando, ou tá brincando em casa, ou a própria família tá com essa criança para ver como foi seu dia, o que que tá acontecendo, o que acontece? Eles estão informatizando demais e estão deixando de ser criança. E aí ele passa a ser esse adulto e ele não vai conseguir resolver os problemas do dia a dia, porque eles precisam passar por todas essas fases, Antônio e Cláudio, para ter autonomia e desenvolvimento. E os pais esqueceram disso, às vezes porque são leigos do assunto, ou às vezes porque a família fala, não, ele tem que fazer inglês, ele não precisa deixar de ter. Ele só não precisa estar tão informatizado, tão sobrecarregado como eles estão ficando. Vamos escolher natação esse ano que vem, outra área. Tem que ser o ideal. Vamos colocar tudo de uma vez, porque a gente vê que tem crianças com 8 anos que já é formada em natação, em inglês, sabe tudo, né? Sabe tudo. Assim, não é que não tenha que fazer nada disso, né? É legal, muitas vezes, né? Mas tudo tem limite, né? É. A gente tem que trabalhar com equilíbrio sempre, né, Sim. Antônio Cláudio? A palavra correta é essa, equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Não que ela não tenha que fazer. Lógico, é muito bom. Uma natação agrega pela saúde da criança, né? Às vezes uma arte marcial, algo assim, desenvolve a disciplina, né? Regra, comprometimento, um monte de questões, né? Mas a gente tem que saber equilibrar isso daí para essa criança não ficar sobrecarregada, estressada, porque a gente vê muitas crianças estressadas hoje em dia. E muitas vezes o pai acaba colocando, os pais, né, acabam colocando essa criança para ocupar a cabeça da criança e meio que é meu tempo para descansar. Exatamente. Né? É assim, deixa eu passar a bola pro outro. Vou jogar ele ali no Porque aí ele tá uma hora e meia, né, entretido e me dá paz. Mas é o que nós estamos falando, né? O brincar, ele é muito importante, porque ele tem vários fatores que eles auxiliam. Um, é uma brincadeira de amarelinha, uma brincadeira de pega-pega, ele é muito bom para a obesidade. Essa criança, ela pode gastar de 224 a 135 calorias com uma hora de brincadeira. E hoje ninguém brinca de amarelinha mais. Brinca? Lógico que brinca sim. Tem que brincar. Então, mas é esse o problema, por isso que nós estamos aqui, para abrir a cabeça desses pais, para deixar de ficar a criança sentada nesse computador, que tirar tem um lado positivo e um lado negativo, sim, para uma pesquisa, olha, eu vou jogar meia hora, impor regras nesse momento, olha, meia hora eu vou desligar. Isso que eu te perguntar, é importante limitar? Sim, você vai usar lógico. O computador uma hora, lógico. O tablet lá, o celular, uma hora. Com certeza. Isso. Tem, né, o Antônio Cláudio, nós vivemos com essas regras. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você passa a passar regras para essa criança ela vai saber resolver os problemas da vida dela, porque nem tudo ela vai ter o sim. Ela vai ter ou não na vida dela. E isso, os pais já estão abrindo a cabecinha dessas crianças, colocando essas crianças para entender o que é o limite. A gente precisa trabalhar o limite. O brincar, eles precisam sim. Amarelinha, eu falo muito essas brincadeiras que nós brincávamos antes. Amarelinha, jogava pedrinha, o pula corda, o pega-pega. Esconde, sim. Pique-esconde. Mas então, Vivi, a gente tem que fazer essas brincadeiras com os nossos filhos. Mas a gente também deve brincar com os nossos filhos de videogame ou não? Sim. Tem sim. Até no momento, tem sim, sabe por quê, o Antônio Cláudio? Pelo menos você vai estar vendo o jogo que ele vai estar jogando, a interação. Tem jogos muito excelentes, são jogos interativos, jogos que trazem aprendizagem. No meu consultório, eu ou a Juliana, a gente sempre trabalha a ludicidade, que são jogos interativos, e também com a tecnologia. Não é que não posso usar, é o que a Ju acabou de falar. Tem que ter ali um limite mesmo. Olha, hoje é esse, hoje é aquele, porque são jogos interativos. Os jogos que estão vindo aí são jogos excelentes. Só que existem jogos que são aqueles jogos que atraem, né, uma dispersão daquela criança. São jogos que não são para a idade, aquela criança está usando, jogos erotizados. Tem muito, né? E às vezes o pai não sabe o que ele está jogando. O pai nem olha o celular da criança. Não, nem sabe com quem que ele está conversando. Aí começa essa parte da pedofilia que está em alta. É o que a Ju falou no começo, os pais têm que ser pais observadores. Por isso a importância, né, do pai às vezes sentar com essa criança, saber que jogo que ela tá jogando, que aplicativo que tem naquele celular, porque muitas crianças pequenas já ganham celular, né, ou então usa o celular da mãe, do pai. Então saber o que que essa criança tá vendo dentro desse celular, se tá de acordo, e não ficar com a consciência pesada em às vezes desinstalar um jogo, desinstalar um aplicativo, entendeu? Porque muitas crianças, às vezes a gente tem um estudo comprovado pela Universidade da Inglaterra, que acontece? Muitas crianças que passam mais de 4 horas ali na tecnologia, somente no computador, no celular, que seja, ela desenvolve problema social, porque ela não vai fazer, não vai ter uma interação com o meio. Ela não tem contato, né? Né? Não. Com o mundo fora daquele... Depressão, virtual. Ansiedade, autoestima baixa... Né? Porque ela tá só ali. Né? Então a importância desses pais participarem disso. Ô, filho, vou sentar do seu lado. Que jogo você tá jogando? Como que é esse jogo? Querer saber, querer entender isso. Né? É tomando essa atitude agora que a gente vai resolver a maioria dos problemas que podem surgir no futuro. Sem dúvida. Né? Ó, a gente vai fazer um intervalo em comercial, tem muito papo pra gente conversar ainda aqui com a Vivian e com a Juliana. Rapidinho a gente tá de volta. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Horas e 48 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente tô batendo papo aqui com a Vivian e com a Juliana. E a gente parou no segundo período aí, né, Juliana? Os 2 até os 7 anos. E depois disso? Depois que fase entramos? Nós entramos na fase do período operatório concreto, né? Que seria dos 7 aos 11 anos de idade. É onde a fase que a criança ela já entende o que é um número, as formas geométricas, ela consegue ler um texto, né? A forma que a criança já desenvolve isso, já desenvolve um compromisso, né? De, às vezes, o professor passa um recado para ela repassar em casa, ela já vai tá conseguindo estabelecer isso, né? Já é importante também o pai dar um compromisso para a criança nessa fase, ou ainda não? Claro, pode ser sim, né? Já é a fase, então, do pai já dar algumas responsabilidades para os filhos. Exatamente, é onde a criança está desenvolvendo essa responsabilidade, esse comprometimento. Certo. Ela já começa com a autoestima, né? Exatamente. A autoestima dela, a parte da sexualidade já vai aflorando. Já começa a aparecer, né? Sim, ela já consegue se concentrar mais no período escolar, ela já consegue ter essa resiliência, é ali que a gente consegue manter isso. É igual nós falamos no começo, eles precisam passar de todas as fases. Acontece às vezes daquela criança ter uma limitação e ela não consegue chegar no ápice dessa fase, então precisa ser trabalhado na escola ou em casa. Isso é outro grande problema, que às vezes o pai não percebe isso e a escola também não percebe isso. É a importância da observação, né? De estar mais atento ao desenvolvimento. É difícil. E a quarta fase, Juliana? Aí nós entramos no operatório formal, tá, que vai dos 11 aos 15 anos de idade. Já começa depois na pré-adolescência. Exatamente. Aí, né? Exatamente. É um período onde essa criança o desenvolvimento cognitivo dela já atinge o auge, né? Ou seja, ela já formou as ideias, né? Ela já consegue desenvolver, são pessoas críticas, né? Onde ela vai questionar, ela já vai ter compromissos, né? Responsabilidades de fato. Então, assim, não precisa ninguém, às vezes, estar cobrando isso dela. Ela tem que... Ela própria já, ela já assume essa responsabilidade. Assumir isso. A personalidade, né, já vai estar formando ali, né? Lógico. Chegando no ápice daquela personalidade. Porque muitas alunas minhas, elas me perguntam: professora, mas como que a gente faz para criar a personalidade? A gente não cria personalidade. A criança, ela já vem com essa personalidade. Você molda. Sim. Então, nesse período de operações formais, elas já estão aflorando essa personalidade, claro. Já estão sabendo a parte da sexualidade, o que eu quero pra mim, o que eu não quero, elas já sabem. É onde entra a importância desses pais estarem dialogando com esses filhos, né? Explicar o que é uma sexualidade, como que funcionam os relacionamentos. Porque não fugir dos assuntos, né? Porque não, tem muito fugir. Pai que foge, muito, né? Pai foge. E é necessário. Tá conversando com essa criança sobre isso, com esse adolescente que já tá entrando, começando a entrar na adolescência, sobre essa questão, né, de sexualidade, de festas, de eventos que vão acontecendo, né? É a fase de orientação nesse sentido, né? O diálogo, então, Juliana, é a melhor forma do pai estar ajudando o seu filho, sem os pais. Dúvida. É o diálogo, é a conversa. Desde o... Do bebezinho no colo com um mês de vida. Sem é isso. Sem dúvida. Diálogo é tudo, né, Antônio Cláudio? É conversar, mesmo que a criança não vá entender nada do que está falando, mas ela vai estar sentindo, como você disse. Né? Criando Exatamente. Esses vínculos, esses laços da família. A importância de explicar o que estão, como que são as coisas, o porquê que está acontecendo aquilo, o porquê que a criança está recebendo uma bronca, porquê que ela está sendo punida, né? Explicar para essa criança o porquê. Porque muitos pais simplesmente fazem e não explicam o porquê. E aí tornam-se crianças leigas, né? Às vezes, entre aspas, revoltadas, né? Sim. Então é importante. Levou uma bronca e não ficou sabendo por que levou a bronca. Exatamente. E, às vezes não perguntam, né? É. Porque não é uma criança que questiona, que quer saber o que tá acontecendo, né? Então, a importância do diálogo é, sem dúvida, primordial. O Tiago da Prata: parabéns, Vivian, parabéns, Juliana. Se a família não colaborar, não vamos fazer milagre em sala de aula. Não mesmo, Tiago. Tem que ter esse trabalho em Com conjunto certeza. Sempre, né? Senão, não vai conseguir resolver o problema. Deixa eu ver aqui, Antônio Cláudio, bom dia. Pode ter dois empregos? Pode ter dois empregos? Pode ter dois empregos, o pai e a mãe? Eu acho que talvez seja o excesso de empregos, né? Ah, não sei, eu acho que a pergunta seria essa. Né? Porque, e hoje em dia não dá para fugir muito do mundo que a gente tá, né? O pai trabalha, a mãe trabalha, né? E essas crianças... Sim, é o que eu falo, pode sim ter os dois empregos, três, aí depende muito da questão da social ali da família. É. Pode ter, mas assim, você tem que tirar um tempo. Vocês não criam rotina para os filhos? Olha, agora não é o momento de você fazer sua tarefa, agora olha, é o momento seu de arrumar sua cama, vai lá arrumar sua cama, depois você pode fazer isso. Então, nós precisamos criar limite para nós. Sim. Né? O que é o nosso limite? A partir do momento, Antônio Cláudio, que eu falo assim, eu vou trabalhar das 7 às 11 e à tarde eu vou trabalhar das 11 às 5, tá? Mas aí depois das 5, ah não, olha, hoje eu vou sentar com o Joãozinho, a Maria, ver o que eles fizeram na aula. Tira um dia na semana, um dia, uma sexta, ou hoje eu não vou trabalhar à noite, eu vou ficar em casa, hoje é dia do cinema. A gente faz muito esse trabalho. Que seja assim, né? Às vezes essa questão do trabalho é muito complicada, né? Mas assim, estabelecer que seja meia hora de atenção exclusiva pro meu filho, de questionar, de perguntar: ô filho, como que tá sendo sua semana? O que você fez hoje, né? Querer saber, querer inteirar sobre os assuntos dessa intensamente, criança. Né, Juliana? Porque não pode ser algo assim, meio de só ter aquela meia horinha, aquela uma hora. E como se é algo forçado, ali, né? Exatamente. É isso que a gente não pode deixar. E não só dar broncas, né? Porque os pais hoje, sabe, só dá broncas, broncas. Chega lá, você não fez isso, você fez aquilo. Aí a hora que a criança chega, olha mãe, olha o meu caderno. Ah, tá, você fez mais do que a sua obrigação. Já ouvi muito isso das crianças, que os pais falam isso. Eu entendo. Só que é eu igual não eu disse. Não, eu entendo assim, Antônio Cláudio. Até o momento eu entendo que às vezes o pai tá ali estressado, ele falou impulsivamente. Mas assim, pensar antes de falar pro filho. Porque isso, assim. Ah, se pra ele não viu nada no meu caderno, a minha letra melhorou, eu ganhei um 10, eu tava com 8, né? Saber falar com esse filho. Porque não adianta ter aquele diálogo e falar assim: o que, que você fez na aula hoje? Ah, espero que você não brigou. Oh, mas que isso? Já tá dando bronca, né? A criança ficou super bem na escola. Olha, parabéns. Isso mesmo. Isso é muito bom pra autoestima deles. Eles sentem. E cobrar que a criança tenha notas boas nas salas de aula? Isso é importante também na aula? Sim, é o momento que os pais, Antônio Cláudio, têm aquele momento pra aquela criança. O cobrar da maneira correta. Porque muitas vezes não é feito dessa forma, né? A cobrança é exagerada, né? É o que eu acabei de falar. Você não fez mais do que a sua obrigação. É. A criança, ela vai entender a partir do momento que ela se sente segura. Então o pai fala, olha, estude, tira uma nota melhor. Olha, você pegar as duas notas, colocar olha, o BMS passado, você tirou 60, vamos se esforçar? Estudar com aquela criança, ela vai se sentir segura, isso vai trazer segurança para aquela criança. E assim, a criança não tirou, tudo bem, vamos ver onde você errou, buscar, ir atrás dos profissionais de educação, os professores estão lá, eles auxiliam muito. Olha, ele não aprendeu isso aqui, dá para, né, pegar ali, fazer com ele de novo, isso é importante. Demais. Ajudar, né? Ajudar a criança. Sim. A melhorar. Se a nota diminuiu, vamos ajudar ela a voltar naquela nota, né? E depois aumentar, né? Saber o porquê, né? Por que que essa nota diminuiu? O que que tá acontecendo? Eu me lembro que na minha época de estudante tinha uma menina, não vou citar o nome, é claro, que a mãe obrigava ela a tirar só 10. Na época era 100, né? Uhum. Só 100. E eu me lembro, isso ficou muito marcado pra mim, que ela tirou 90. Ela saiu da sala chorando, em prantos. Provavelmente ela ia chegar em casa e não ia só levar bronca, não. Ele ia apanhar em casa, que tinha muito isso antigamente. Acontece, né? Muito ainda hoje em dia. Ainda acontece até hoje? Acontece. E às vezes é uma cobrança da própria criança, né? Às vezes ela é uma passa aluna. A se cobrar, né? Ela é uma aluna excelente, né? E os pais às vezes não cobram isso, porque ela já é aplicada e disciplinada, mas o medo de tirar uma nota baixa e dos colegas de sala rirem e zombarem dela, entendeu? Não. Então isso acontece demais ainda, Antônio Cláudio. Então vamos resumir aqui nosso assunto. Brincar é importante demais. Muito. Brincar muito com os nossos filhos. Viver intensamente essa infância com os nossos filhos. E deixar que essas crianças vivam essa infância, né? Sim, com certeza, Antônio Cláudio. A gente fala muito isso para os pais que a gente tem lá, que a gente gosta muito que aqueles pais, eles percebam isso. Então, primeiramente, a gente faz um trabalho com esses pais, a gente cria rotina com esses pais, para que esses pais, olha, vamos criar um quadro de rotina, vamos começar ali, né? Buscar essa parceria de pai e filho. Muitos pais, eu falo que acontece porque nós fomos criar em outra época. Então era aquele pai que ele batia mesmo, era aquele pai que ele não conversava, ele não tinha aquele diálogo. Então se cria muito. É uma hereditariedade, a gente fala. Porque esse pai já era criado de outra forma, né? Já então, vinha, né? Veio se passando, mas hoje nós precisamos ser pais, não pai. Ou mãe, aquela mãe que faz isso, faz aquilo, só manda. Tem que ser aquela mãe que senta, que conversa, pergunta como foi teu dia, o que, que você fez, porque o brincar ele estimula tanto dentro dessa fase de desenvolvimento, como ele estimula a essa criança ser um cidadão melhor na sociedade. No futuro. Sim, eu li uma pesquisa de psicólogos de Harvard, que eles revelam: pais que criam boas crianças fazem estas 5 coisas: passa tempo com seus filhos, que a gente falou, né? Fala com ela em voz alta. Sim. Né? Isso também a gente falamos sobre isso, né? A importância de impor limites. Sim. Né? Para os filhos, não deixar os filhos fazer o que querem. Mostra ao filho como resolver os problemas sem estressar. Foi o que a Vivi falou aqui da questão das lições de casa, né? Muitas vezes. Mostra sua gratidão ao seu filho regularmente. Isso a gente não falou, né? Mas não, acabamos falando é o sim, que eu é falei questão que disso. De elogiar, não só da bronca. Filho, né? e ensina os filhos a expandirem a sua visão, né? Que a Juliana também chegou a falar, né? De ser crítico, de aprender, né? Tudo isso. Foi show de bola no nosso papo de hoje, né? Que bom. Muito bom. Que bom. E a gente até estamos já agendando aqui para que elas participem também do quadro de especialistas durante a semana. Vamos arrumar um espaço lá, a gente tem um espacinho já, eu já fiz o convite. Parece que elas toparam, mas a gente vai estar divulgando isso aí durante a semana. Tá certo. Porque eu acho que é importante, né? Quanto mais as crianças, a gente conseguir ajudar os pais a educarem os filhos de hoje, a gente vai ter um futuro melhor, né? Com certeza. Tá muito difícil educar as crianças de hoje nesse mundo tão tecnológico, tão virtual, com tanta informação e os pais tendo tão pouco tempo para educar essas crianças, né? Sim. É uma tarefa árdua, né? Sim. Difícil, porque não é fácil, mas ela também não é impossível, sim, né? Então, assim, se a gente estabelecer esse equilíbrio que já, nós já falamos, tudo se torna mais leve, mais tranquilo, é, né? Para esse desenvolvimento. Beleza, gente, valeu, obrigado, tá, pela participação. Onde fica o espaço multidisciplinar mesmo? A gente falou, conversou com elas aqui, e elas comandam o espaço multidisciplinar aqui em Guaranésia, né? Isso. Onde fica o endereço? Na rua Afonso Pena, número 418, no centro. Atende de segunda a sexta, hoje também, né? Sábado, hoje, também. Segunda a sábado. É. Segunda a sábado, não tem parada. Gente, obrigado pela participação, viu? Obrigada, valeu, Antônio Juliana, Cláudio. Valeu, Vivian. Muito obrigada. Eu que agradeço, a gente faz um intervalo comercial e a gente vai falar sobre o pessoal do Conselho Tutelar, membros do Conselho Tutelar estão aqui e vão conversar comigo já já aqui no programa Expresso de hoje. Programa Expresso! Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.